Viaja não, fi. Sente essa parada. Luke, CTS, Kamikaze. É, Angélica, hoje a noite é sua. Começar com Absolute e terminar com a Marula. É, Angélica, minha dama de branco. Vai me visitar é hoje, escreve o que eu tô falando. Bota Angélica na mesa, serve as Angelina Jolie. Com blunt hidropônico, gelo ao cubo, Bacardi. Bota Angélica e ó, enrola os peixe azul. Corte, estica, passa bem do raio pra ficar sussu. Dama de branco que desperta e tira o sono. Neve quinta viagem, vem dentro de um saquinho branco. Angélica faz Adão amar, nunca mais esquecer. Angélica faz seu olfato dissolver e derreter. Química da morte, corrosiva, cocaína. É branca, bela e deixa a língua adormecida. No baile tem, na loja tem, de grama nos pinos. Tem na quina, tem ó, coca de que. E é nessa que as paquitas se envolvem até que raio dia. Na Angélica, no raio, no papel, na branquinha. E é nessa que os bandidos se envolvem até que raio dia. Na Angélica, codinome cocaína. Branca como a neve, salgada como o mar. Dama que encanta e adormece o paladar. Mulher de branco, Angelina Jolie da favela. Codinome cocaína ela, Angélica. Codinome cocaína ela, Angélica. Codinome cocaína ela, Angélica. Codinome cocaína ela, Angélica. Codinome cocaína ela, Angélica. Andando sozinho ou com várias, penso em você. Nossos momentos são raros e hoje não sei o que vai ser. Não sei se quero bem, não sei se quero mais. Angélica, volte pra mim. Do rico ao pobre, do frio da noite, dos tempos antigos aos dias de hoje. Sinto sua falta, não me procure mais. Angélica, você destrói corações. E foi por isso tudo que eu te abandonei. Mas você voltou pra minha vida, eu não chamei. Vai passar das 23 e meu horário com você já desmarquei. Hoje arrependido, amanhã te querendo. Vários envolvidos em sua vida mexendo. Um homem com poucos amores, eu me sinto assim. Angélica, por favor volte pra mim. Branca como a neve, salgada como o mar. Dama que encanta e adormece o paladar. Mulher de branco, Angelina Jolie da favela. Codinome cocaína ela, Angélica. Codinome cocaína ela, Angélica. Codinome cocaína ela, Angélica. Codinome cocaína ela, Angélica. Codinome cocaína ela, Angélica. Ela já me visitou, ela já me fez companhia. Foi minha dama de branco nas noites frias. Me fez sala junto ao Campari. O estoque azul foi meu carona na carreta e no peão da R1. Nas baladas de sabadeira, lá tava eu de Angélica. No outro dia, ressaca sem ela e as numera. Noiva de bandido, sereia escamada. Os polícia não gosta da princesa de Vior Grinalda. Meu olfato sente o odor, meu faro é fino. Nós se acaba dois no quarto. E os raios de pino eu te desenrolo do plástico e te estico. Você me satisfaz, Angélica, e eu deliro. Meu coração acelera, minha pressão sobe. As mãos soam, a vista ofusca, alucinosa. Um tique-tique, um nervoso, língua dormente. Vê se pode, a maldita da Angélica me causou overdose. Branca como a neve, salgada como o mar. Dama que encanta e adormece o paladar. Mulher de branco, Angélica Angelina Jolie da favela, codinome cocaína ela,